Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um ritmo um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Não é que seja tão complicado, mas porque a gente vai associar o ritmo do samba-canção com o dedilhado de quatro notas. Acontece o seguinte, no primeiro grupinho aí a gente tem o polegar e contamos o número 1. Depois das três primeiras, contamos o número 2. O número 3 a gente só conta e não toca. E o número 4 a gente toca. Em seguida, o número 1, tocamos o polegar. Número 2, tocamos o dedo indicador. Número 3, tocamos o dedo médio. E o número 4, tocamos o dedo anelar. Então, a gente montando um acorde de Dó maior, vou pegar o Dó maior como exemplo aqui, o que vai acontecer? Eu vou tocar o polegar, depois, e conto um, né? Tocar de novo. Um, dois. Depois o três eu conto, não toco. E o quatro eu toco. Depois o um, dois, três, quatro. Ficou entendido, né, pessoal? Se ficar muito difícil, toque bem lento, né? Só para ir pegando o ritmo, ok? Então vamos lá. Vai ser assim, olha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou fazer agora com a mudança de acorde, Dó e Sol 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que que acontece? Vai aumentando a velocidade, né? Esse é um ritmo aplicado muito no samba, né? Então vamos aplicar um pouquinho mais rápido aqui. Entendeu, pessoal? Eu acho que deu algum errinho aqui, mas o importante é que o conteúdo seja passado e vocês aprendam como fazer, né? Caso tenha alguma dúvida nesse ritmo, aqui no blog tem várias aulas, vocês podem voltar lá, que tem ritmo para pessoas bem iniciantes mesmo, né? Mas não tem dificuldade não. Depois aplica a sequência de acordes. Toda essa sequência que eu já passei, pode aplicar nesse ritmo. Inclusive agora eu fiz uma acrescentando o Dó com sétima e o Fá, né? Essa outra sequência aqui. Beleza, pessoal? Mais uma vezinha aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pessoal, quando a gente faz a contagem, não tem erro. O que acontece é que a gente não pode contar o ritmo fazendo paradinha, tipo assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não vai funcionar. Tem que ser uniforme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou devagar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Devagar. 1,